essa maldade. Ogum, leva esse rancor do homem. Leva essa maldade, Oxumaré, Oxum, Ogum, que abre os caminhos. Hoje eu acordei no mundo errado, talvez seja rotina. Não lembro da última vez que abri a janela, achei o contrário. Fecha a cortina pra não analisar o conjunto. Eu me pergunto quantos raps ainda são necessários pra que haja um mínimo que seja de feito. O impacto nesse caso é tão raro, é tão pouco, neguinho, isso é tão louco. Não querem me escutar, mano, eu vou acabar. Roubo na cidade da maldade, maldade contra o povo. No país da impunidade, do político e do porco. Eles não querem mais que eu gere desconforto. E caso eu consiga atenção, irmão, devo acabar morto. E a máfia, na cidade avião do Brasil, onde o terrorismo tá tramando e ninguém vê, tomara e ninguém viu. Uma reza pro orixá, leva, leva. Pai Oxalá, carrego em meu peito toda a mandinga e a esperança de um povo que sofre demais. Só peço respeito e proteção ao meu pai, pros loucos em busca de paz. Minha fé, minha oração, eu só preciso entender. Maldade. O sistema vende sonhos que a gente não compra. Isso porque os pesadelos a gente nem conta. Eu vejo zumbi dos palmares, bem caracolhares. Eu vejo vários Che Guevara se perdendo em bares. Assim como vi navios que se perdem em mares. Vi que versos vazios com o tempo se esvaem. Meus sentimentos mundanos já foram pelos ares. O 3030 é uma só voz falando por milhares. Reis querem coroas, outro ser um mártir. Desses governo mata, tipo Malcolm Martin. Sabota o pacto, um trem fora do trilho. É esse mundo que tu quer pra tu criar seu filho. Eu não, tento trazer uma opinião diferente que possa expressar toda uma geração. Ou não, meios de comunicação trazendo mais confusão pra terra da ambição.